Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta minha voz, ouve o meu clamor. Seus ouvidos atentos, eu sei que estão. Em minhas súplicas, tua graça é perdão. Aguardo em ti, Senhor, minha alma anseia. Mais que os guardas, eu espero a luz da manhã. Em ti, Senhor, há misericórdia, e em teu amor, a redenção que me faz viver. Se tu olhares as iniquidades, quem subsistirá? Mas em teu perdão a esperança se renova. Espere, Israel, com fé e gratidão, pois em ti há vida e a paz em meu coração. Português e worship, acústico, guitarra, piano, 70s BPM.